Diga. Gente, tudo bem, meu amigo? De novo, meia hora, de uma treinada de final. Até a volta ocupada. Aí, com certeza. 3, clear to bound to arrival, set at level 050. Aí o capitão estipulado, autoridade direto do leste. Serviço radar encerrado 27 milhas do leste de Salvador, sendo controle de leste, com soma 2-0 do Cimarrona. Soma 354, complexo do mal de retorno, 118, deste mal 95. 4100, deste para 2000, saída, projeto de maio, ele é 106, eu posso estabilizar. Oi, Salvador, boa noite, Soma 354, São 90. Soma 354, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, São 0, 10 graus. 3000, complexo final de semi-torre, 118, decimal 95. A partir da altura de 3, 4, 2, 3, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, É voo via Fox, segue o táxi de alta e vira até o 43, posição 1 no Lima. Brasil segue o táxi via direto para o Porto Alegre. Sua, boa noite, vai ficar mais de Cairo. autorizado direto do Ana, deixa para dois meus saídos aí, que na 06, autorizado na Ilha 76, eu posso utilizar. Aviona 3876, frequência 1265, 1265, 4. zero, vou no meio, chamei minha dois, minha dois. Boa noite, 4410. Saída Cuca, transição de par. Transponder 5570, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. de Andorra, que é o Sul, na vista para 3.000 hotéis, a vista na 0 da meia. Azul 527 da noite, qualidade chegada da Brasil, na vista para nível 050. Número 3, Azul 527. Azul 597 da Rádio. Azul 597, tudo isso vai ser lá para o seu visual. Transponder 5565, descendo do motor em Salvador, 120 da Escola 8.